Então vamos começar a falar. Aonde você está hoje? Você está num estágio espiritual que nós vai chamar de ser humano ou ser humanizado. O que é um ser humanizado? É um espírito ligado a um ego. Ligado a um ego que lhe constrói realidades que nós vai chamar de humanas. Todos os que estão encarnados hoje vivem nessa condição, por mais espiritualizado que seja. Isso é preciso ficar bem claro. Não estou aqui querendo dizer que vocês são piores do que outros, que existem santos, porque não existem santos sobre o planeta. Todos que estão encarnados estão sob a influência de um ego. São, portanto, seres humanos. Segundo a partir daí, nós podemos começar a entender as características da humanização do ser. Ficou calo? Características da humanização do ser. Ou seja, características do ego ao qual os espíritos encarnados na Terra estão. Harima pergunta, para nos despermos do ego, para ser o quê? Mestres? Não, espírito. Ah, ele diz assim, só sendo o quê, né? Mestre, não, fora sendo espírito. Do planeta. Não, voltando ao espiritual. Na hora que você for espírito, você está liberto do ego. Enquanto você for ser humano, e não importa se você é mestre espiritual, ou se você é padre, ou se você é isso ou aquilo, enquanto você se considerar como ser humano, vivendo uma vida humana, você é escravo do ego. Na hora que você for um espírito, vivendo uma aventura espiritual na encarnação, aí você se libertou da ação do ego e continua vivendo a mesma vida que vive o seu vizinho, que pode ser até um bandido. Complementa, então nessa vida não tem como nos despirmos totalmente do ego? Não, sem o ego você não pode viver. Você vai badar de cala com as paletes, porque o seu corpo não atravessa a palete. E se você se despir do ego, você não vai ver mais palete, porque a parte técnica é formada pelo ego. Aí seu corpo vai bater na palete toda hora. Então é impossível se despir. O que você pode é se libertar da ação sentimental que o ego lhe propõe. Ou seja, dualidade. A dualidade do prazer e da dor, do bem e do mal, do certo e do errado. Isso é o que você pode se libertar. Despir-se do ego, jamais. Então vamos continuar. Primeira característica do ser humanizado. Característica material. O que quer dizer isso? O ser humanizado é um ser perceptivo. Ou seja, tem percepções. Visão, audição, olfato, paladar, sensibilidade do corpo. Que são realidades para o ser humanizado. Vou dar um exemplo disso. Você está sentado aonde? Hein, moço? Não, você está sentado aonde? Isso. Ele está sentado numa cadeira. Olha a unidade, pesa a matéria. Ao material. Não, ele sabia que era isso. Ele foi engolar. Dizer que tinha consciência que aquilo era fluido quântico, quando não tem. Até porque, se ele tivesse consciência, ele diria: eu não estou sentado. É fluido cósmico universal que eu chamo de corpo, em cima de fluido cósmico universal que eu chamo de cadeira. E eu, espírito, estou longe disso. Então, essa é a primeira característica do ser humanizado. Ele vive a vida material, ou seja, a realidade do mundo material, através das percepções do corpo. O que ele vê, existe. O que ele prova, sabor, existe. O som que ele ouve, existe. Quando na realidade, nada disso existe. Isso foi criado pelo ego, pela parte técnica do ego. Porque, na verdade, tudo isso é espiritual. São fluidos cósmicos universais, trabalhados sob diferentes formas, que criam o que você, o que o ego diz que é. Então, essa é a primeira característica de um ser humanizado. Ou seja, é o primeiro ponto de partida para quem quer reforma íntima. Compreender que precisa libertar-se da realidade material que vive. Cadeira não é cadeira. O que é cadeira? Não sei. Porque não é que há uma nova realidade, é libertar-se da realidade virtual, da realidade que você conhece. Então é você lutar contra o ego que coloca as coisas do jeito que são. E daí, dessas coisas do jeito que são, vem as emoções que vão dizer o bonito e o feio, o limpo e o sujo. Porque se você não tiver ação, como é que vai ter sujeira? Um dia eu perguntei para minha filha, como é o nome disso aqui, moço? Isso, qual é o nome desse são aqui? Xelâmica. Eu perguntei para minha filha, de que é feita a xelâmica? De que é feita a xelâmica? Terra, de barro. Isso, de terra, de barro. Certo. E você vai o que de cima dela? Terra, barro. Essa é a sujeira. Como é que é? A sujeira é terra e barro. Isso é feito de terra e barro. Ah, mas é porque isso é cerâmica, aquilo é sujeira. Não. Isso é terra e barro, aquilo é terra e barro. O ego separa isso em cerâmica e aquilo em terra e barro. E que a sensação de que aquilo é sujeira, isso não. De que aquilo não pode estar, isso pode. Apesar de ser a mesma coisa. Então, enquanto você não se libertar da visão terra, você vai ver sujeira. O que é terra? Não sei. O que é isso? Não sei. Eu vivo nisso, mas eu não me tendo àquilo que o ego diz que é.